quantas pessoas a bordo? 6 a bordo, 4 e 4, estacionamento táxi, torre, ano 9, meia dúzia. Alô, gol no 015, pushback, estacionamento, tá no posição 4. No 015, posição 04, autorizado, chama táxi. Chamarei o táxi, é o 05. Web, solo ao 08, direito, 219. 219, livrando a direita, 572. Bom dia, Web 5728. 728 Web, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o portão 09, 5728. Rock Pista Vista, passando Duna, 3198. Sim, de Galeão. No 5, taxa direito, Índia e Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1 no 862, destino 07. Direito, Índia e Alfa, ponto de espera 287, obrigado. É 1 no 862, ponto de espera. 286, ajuste no 07, 0195. Salvador Alfa. Oi, Salvador, bom dia, gol no 0 no 5, ponto de espera no 0. No 0 no 5, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera. 3198, passando externo, baixo travado. 3198, pulo autorizado, cabeceira 10, vento no 70 graus, 11 nós. Leve pouso na 0, 3198. Tá autorizado o táxi até a Oscar, chama na Oscar. Salvador, muito bom dia, o Azul 4060. 4060 do Azul, muito bom dia, senhora, identificação, desce ao 050 na proa de TAP. 050 na proa de TAP, acionou 4060, muito boa tarde. Papa Lima, livre decolagem, cabeceira 17, vento 170 graus, 10 nós. Positivo, Lima, a correr decolagem. Gol no 0 no 5, a Lima tem? Lima tem no 0, gol no 0 no 5. Lima, fora do salão 104, chame agora o controle no 208, bom voo. 208, graças. 198, salão 103, direito no 219. 219, tá pra aí, 198. Casa no 260, chama ataque. Depois teremos ataque, 260. Solo, Salvador, boa tarde, até 3198, levando a próxima. 3198, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, tá 3192. Salvador, o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Papa Lima, bom dia. 500 pés no litoral sul, reporte o farol da Barra. Confirma a atitude que o senhor vai seguir até Ilhéus. Mantém 500 pés, bom dia, controle. Chama no farol da Barra. O Mike Papa Lima, quando possível, estimado para ingresso na terminal de Ilhéus e estimado de pouso. Positivo, estimado para ingresso na terminal Ilhéus vai ser aos 1500. Para pouso aos 1525. Sim, escutado, Mike, tá bom. Tá Lima. Tá bom. 308, boa. Sabe que Luiz, que o nome 510 via corredores, aposta através de Paripe. posso resolver? Gente, copiado. Doutor de Salvador, bom dia, Gono 005, decolou. Gono 005, muito bom dia, seus contatos radar, seu 360. É presente, está autorizado, voz direto Leda, faz Leda Bridge. Direto Leda, Leda Bridge, é o 360, 05. Gol 1260 para o táxi com 1961 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador. Táxi Pat 1 no Índia em Alfa, ponto de espera da 10 Torre, no 862, altímetro 1017. Pat 1 Índia em Alfa, ponto de espera de 2 no Índia. Janeiro autorizado 360, Operas 1-0, decolada 1-0, curva direita da El Leda Bridge. Controle 1-2-0, destino 8, transponda 5405. Transponder 5405, controle 1-2-0, destino 8. Correto, o azul 4060, livre de restrição, desce para 3.000 pés, ajuste 1017. A 3.000 com 1017, o 406200 da azul, obrigado. Salvador, bom dia, vamos 260, próximo ao ponto de espera pronto. 260, ali decola cabeceira 10, vento 200 graus com 10 nós. Ali decola agora, 260. referências, o 4060. 4060, presente, destinada 2000 pés, ajustado 2017, está autorizado a final em NSXA, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, descendo para 2000 pés, o azul, 4060, obrigado. Índia November Alpha, do presente, voo direto, final da 17, reporte visual com 17, Índia November Alpha. Da presente, final 17, Índia November Alpha, apenas reportando na entrada dos Interlagos, ali próximo à fábrica Milênio, é um tipo de parapente, assim, estava mais ou menos em 800 pés. Na entrada do Interlagos, eu tenho a localização? Na entrada de Interlagos ali, tem um parapeito ali, mais ou menos a 1000 pés. Tá, ok, vou repassar a torre pra lançar no ATIS, ou então acionar o guardião pra ver o que a gente faz. Obrigado, Índia November Alpha. Nada, eu te agradeço. Controle, Diego, 1260. Gol 1260, muito bom dia, sob contato radar, sobre a 350, no perfil Pucajamucaju. Pucajamucaju, 350, gol 1260. Gol 1015, chama Recife 1251, alternando no 3325. 351 3325, boa. Boa. Papa Lima, você segue via litoral? Eu tenho a coordenação com o Ilhéus, parece ser o tráfego decolando de Siri, que vai seguir litoral 1500 pés. Mantenha 70 o tráfego, tem agora a frequência livre da coordenação, Mike Papa Lima. Papa Alfa, Alfa Fox, traço São Paulo, Minuto Copa. 120, décima 1. Boa. Autorizado, Itapa da presente, descendo 50, web 6740. Itapa, 50, obrigado. Foi o 4060 estabilizado? Localizador com a pista vista. Complete final, chama a torre agora, 9862. 186, obrigado. Chama agora a torre, 9862. 9862, Índia November Alpha. O azul. 406200, está 2 milhas externo com a pista vista. 4060, reporte externo. Reporte não. Torre, eu vou falar o Índia November Alpha, está a 2 milhas para interceptar a final 17. 16, decola do 10, curva direita da Ela e da Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5407. Nas duas milhas, Alfa. Autorizado São Paulo, 400, autorizou 16. Escola da 10, curva direita da EL, Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5407. Veio o pátio. 060 do Azul, está no momento 4 milhas a cabeça. 4060, informarei autorização de pouso. 4060. Minha primeira alta final de 2 milhas no 7. Com curva direita, Alfa Alfa Fox, diversão na chama ataque. Afirmo, só reportando, tem um bando de patos aqui na final da cabeceira, no site aqui, na final. Gente, faça um 360 pela esquerda, por favor, Índia November Alpha. Já realizando o 360, na Alpha. Azul 4060, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 70 graus, 10 não. Teve pouso na cabeceira 10, 4060. Bom dia, o 5722. Assina o traço, amor. É o Webjet 5722, só poderia confirmar a saída prevista para Recife? É Cuca, transição Aracaju. Obrigado, Cuca, transição Aracaju. Frank Luiz, que faça 360 pela esquerda. Autorizado pouso, Índia 90 Alfa. Novo 4060, salão 28, direito no 219. Direito 219, 4060. Tráfico Luiz, que? Papa Tango, Tráfico Luiz, que controle? Você tem condições de fazer só o 180 e o rapel assinal da 17? Azul 4060, nível à direita. 4060, Alfa, mantendo seu taxi direto. Visual com a capacidade da 7, Bravo que Whisky. 720, se considere restrição de TAP da Estara 2017. 2017, obrigado, senhor. Gol 1260, chama Recife, 12685, alternando 12545. 2685245. Lembrar Alfa Solo 30, autorizado backtrack. Pode liberar na pista. Contra livrando Alfa. E 720, iniciando redução 1809. 80, passando 9 números, por favor. Ouvindo? 9 números para pouso. Tio, sei que número 1 para pouso na pista 1-0, mas nós temos um tráfego bem lento em aproximação da 1-7 para evitar algum tipo de impacto com o tráfego. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Romeu na venda, transfere com informação Lima. Romeu Romeu na venda, aciona a identificação, deixa o 050 na prova de TAP. Identificou, vai descer até o 050, voando direto em TAP, Romeu Romeu na venda. Luiz, chama a terra na 862. No portão 01, na escuta? Prossiga. Você tem estimado para iniciar o pushback? Estamos prontos. Tá pronto? Afirmo. Editorizado, chama ataque. Posicionado, chama ataque. O 4207. 4060 da Azul. Informação, o senhor, o COU avisou que o senhor transportou 01. Ele guardará a nave da companhia para o Chaim e seu táxi. Ok, 4060 sem problema. Se manter a Juliette guardando. Gol 777, bom dia. Gol no 777, Porto Seguro, copia? Copia, 77. Autorizado Porto Seguro, 340, 350. Decola da 10, curva direita, da EL, Leda Bidev. Controle 120, decimal 8, transponder 5424. Autorizado Porto Seguro, 340, Uperuísk 50, decola 10, curva direita, da EL, Leda, B10, 1208, controle 5424, transponder, gol 1777. É 5424, transponder. 5424, isso aí, 24, 777. Correto, chama o pushback acionamento. É 140.